da terra. O dia que todo teu povo espera, o céu irá se abrir, sua glória reluzir. Então a sua igreja vai subir. Será o dia mais maravilhoso da terra. Sua glória reluzir, então a sua igreja vai subir. Poder da tua palavra. Come.